Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor e dono desta igreja. É com muita alegria que nós, e temor também, temor e tremor, que a gente assume público para trazer a mensagem da palavra de Deus, isso devido à responsabilidade que pesa sobre a gente em fidelidade ao transmitir a palavra. A gente ouve hoje tantas mensagens por aí, principalmente na mídia, que não tem nada a ver com a Bíblia. E muitas vezes até pessoas que são realmente crentes ficam assim emocionadas com esse tipo de mensagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muitas delas, a palavra de Deus é apenas um pretexto e não um texto. Então pesa sempre sobre a gente essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus com fidelidade. O nosso Deus é fiel, e ele tem um povo precioso, que são vocês, que ele comprou com sangue precioso. E a gente precisa cuidar bem desse povo, pastorear bem esse povo. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta que os presbíteros devem pastorear bem o rebanho de Deus. Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai dar uma acessível coroa de glória. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos dar conta para o presbítero Vandi e eu, os demais presbíteros, daquilo que nós fizemos com o rebanho que o Senhor nos confiou. E por isso é sempre um privilégio também, uma responsabilidade muito grande a gente poder ministrar a palavra e pastorear o rebanho de Deus. Abra suas Bíblias comigo no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Queridos, nós vivemos no mundo um momento de tensão. Para não dizer que é só no Brasil, a gente vive no mundo um momento de tensão. E pensando sobre isso, eu pedi ao Senhor que me orientasse na mensagem para esta manhã, para o coração da igreja. E alguns temas vieram à mente, alguns textos. Mas o texto que mais me falou ao coração foi esse texto do Salmo 4. Em que o salmista nos desafia a uma vida de confiança no nosso Deus. E o tema da nossa mensagem é confiança que nos traz a paz. E esse é o desejo, eu creio, do coração de Deus, é o desejo do meu coração também, que você, nesta manhã, seja tocado pelo Espírito Santo a depositar no Senhor toda a sua confiança. Não devemos confiar nos homens. Estamos vivendo anos de eleição, anos de muitas promessas que não serão cumpridas. Então, o desafio é não confiar nos homens, mas confiar no Deus que pode e tem paz para colocar no nosso coração. Salmo número 4. Salmo de Davi, diz assim, esse salmo. Responde-me quando clamo a Deus por minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no vosso travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Juntos, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Pai querido, o Senhor conhece o coração do Teu povo, do Teu rebanho, e o Senhor sabe a necessidade, ó Pai, de cada vida preciosa que está aqui nesse santuário. O Senhor sabe a minha necessidade. Por isso, Pai, nos curvamos diante do Teu trono, dependentes do Senhor, dependentes totalmente do Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina a Tua palavra, aquele que nos ilumina para podermos entender o Teu Livro Santo. Senhor Jesus, é o Teu rebanho, o Senhor é o Pastor Supremo. Alimenta, Senhor Jesus, Teu rebanho nesta manhã. É a oração do Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, este salmo, ele ressalta a paz de coração sentida por aqueles que confiam totalmente no Senhor. Davi, vivendo um momento difícil na sua jornada, fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo, queria usurpar o seu trono. Muitas vezes ele se encontra escondido em cavernas, em grotas de pedra, onde existem animais selvagens e onde a qualquer momento ele pode ser atacado pelo exército do seu filho, pelos rebeldes. E ele pode, então, em meio a este momento tumultuado, ele pode, então, dizer para você e para mim: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Uma ilustração que eu li esta semana fala que na Romênia havia um pai que muitas vezes chegava para o seu filho, ainda garotinho, e dizia assim: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E certo dia, então, houve naquela cidade um grande terremoto, com intensidade enorme, que destruiu quase a cidade toda. Aquele pai, junto com outros pais, correram preocupados para a escola, onde seus filhos estudavam. E a escola estava totalmente destruída. E eles começaram, então, a tirar as pedras, e logo chegou o corpo de bombeiros, começaram a trabalhar horas, horas e mais horas, e as horas passavam rapidamente, e nada de achar as crianças. Até que alguns pais foram voltando para casa, estavam cansados já de ficar pegando pedras, e também abalados com a emoção, mas aquele pai ficou ali. E os bombeiros disseram: o senhor está cansado, vai para casa. Ele falou: não, eu vou ficar aqui. Eu tenho de achar o meu filho. E ele sempre chamando pelo filho. Até que, em dado momento, os bombeiros retiraram uma grande laje. Com a máquina pesada, conseguiram afastar aquela laje. E então, o pai chamou o filho, ele pôde ouvir a voz do filho, lá de dentro, dizendo assim: pai, estou aqui, você está bem? Sim, papai, nós estamos bem. Só que estamos com sede e com fome. Tem mais alguém com você? Sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. Então havia tombado uma grande laje, encostado numa parede que não caiu, e eles ficaram naquele vão assim, né? Aquele, mais ou menos umas 40 crianças, que passaram ali esse período todo. Então foram resgatados todos eles, e quando a televisão veio entrevistar aquele menino, aquele filho, então perguntou a ele: você não ficou com medo, você e seus colegas? E a resposta dele, irmãos, emocionou a todos. Diz assim: não, eu falei para os meus amigos, não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. Confiança que nos traz a paz. O meu pai nunca quebra. E a promessa do Deus Todo-Poderoso é de que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Davi está aqui, irmãos, queixando de seus inimigos. Seus inimigos estão falando mal dele, como rei, e na tentativa de envergonhá-lo. E ele, então, lembra os seus inimigos que quem o colocou no trono foi um Deus Todo-Poderoso. Quem o colocou no trono foi um Deus que distingue para si os piedosos. Um Deus que sabe quem está do lado dele e quem está contra. Então ele tenta alertar os seus inimigos sobre isso, principalmente seu filho. E através desse salmo, queridos, como eu disse no início, o Senhor vem encorajar a você e a mim. Que muitas vezes precisamos dar uma meia volta, como aqueles inimigos de Davi que estavam em caminhos pecaminosos, muitas vezes precisamos dar uma volta e começar tudo de novo, sempre confiando nesse Deus Todo-Poderoso. E esta confiança traz paz de espírito e paz eterna. Davi era o soberano em Israel. E durante 40 anos, ele reinou. E neste reinado, queridos, ele sempre depositou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e nunca na sua própria força. E pelo relato aqui do Salmo, ele diz que ele dependia da justiça de Deus, acreditando que o Senhor faria distinção, como o Senhor tem feito, entre os fiéis e entre os ímpios. Confiança que nos traz a paz. Em primeiro lugar, versos de 1 a 3, nós vamos falar sobre que nós servimos a um Senhor que nos ouve. Como é que ele começa o Salmo? Diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Queridos, nós servimos a um Senhor que nos ouve. Então, esse Salmo é uma súplica dirigida ao Senhor. E ele diz, Senhor, o Senhor é o Deus da minha justiça. Por isso eu creio que o Senhor vai me ouvir. Isso demonstrando a sua confiança na fidelidade de Deus. A confiança dele estava baseada na fidelidade de Deus. O Deus que buscou Abraão. O Deus que cuidou de Isaac. O Deus que cuidou de Jacó. O Deus que caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto, cuidando daquele povo. Então ele sempre confia na resposta de Deus por causa da fidelidade de Deus e também da sua justiça. Esse é o desafio que quero deixar com cada irmão nesta manhã. Quando você for orar, diga, Senhor, eu estou orando porque eu confio na fidelidade do Senhor. Eu prometo, o Senhor não é um Deus que falha, como nós homens falhamos, mas o Senhor é um Deus que atende a nossa oração. Ó Deus da minha justiça. E Davi, então, se baseia na misericórdia de Deus e diz assim, na minha angústia me tens aliviado. Irmãos, o que seria angústia? Para a gente aplicar as nossas vidas no dia de hoje. Angústia é aquele momento da vida em que você sente a sua garganta se fechando, você não consegue falar. Muitas vezes você não consegue nem até respirar. Angústia é aquela dor que dá no estômago, muitas vezes, quando você não sabe o que fazer. Na angústia, parece que o sangue da nossa veia ficam congelados e paralisa até a nossa capacidade de pensar. Uma pessoa angustiada, ela precisa de alguém ao seu lado para ajudá-la nesse momento de angústia. E de onde vem o alívio? De onde vem a libertação para o momento de angústia? Ele vem da parte de Deus. E Deus vem com sua fidelidade e liberta a nossa mente daquela tensão, liberta até o nosso organismo. Davi tinha essa experiência, queridos. Muitas vezes, como eu já disse, ele ficava cercado, primeiramente pelo exército de Saul, que Saul queria destruí-lo, depois, na outra experiência, pelo exército de Absalão. Então, é aquele soldado que está preso em um lugar, cercado, num lugar estreito, e, de repente, chega alguém para libertar, ou chega um exército para libertar. E, com liberdade, essa pessoa pode agora agir. Assim, o nosso Deus tira os seus fiéis de situações apertadas da vida, dando alívio. Você está passando por um momento de aperto. Deus vai tirar você. É a promessa da palavra. Seja qual for a situação. Irmãos, o salmista, na sua linguagem, no versículo 2, ele fala desse período de rebelião que ele está enfrentando e que há uma conspiração contra um rei legítimo. Davi não está sendo corrupto, Davi não está fazendo trapaças no seu governo, Davi está reinando com sabedoria. Mesmo assim, o filho dele se levanta contra ele, arruma um grupo de rebeldes e começa, então, a difamar Davi para tirá-lo do trono. Esses homens que apoiavam seu filho compartilhavam da vaidade do seu filho e compartilhavam também das mentiras que eram ditas contra Davi. Davi fala com o Senhor. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tê misericórdia de mim e ouve a minha oração. E no verso 2 agora, então, após falar com Deus, ele fala com os homens. Ele passa a falar com os homens. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora ele começa a dirigir aos homens. Ele sai do campo do silêncio, ele sai do campo da oração. Ele sai do campo da batalha espiritual, que é a oração, para entrar no campo de batalha com os homens. Ele reconhece que seus inimigos, seus opositores, são fortes. Mas ele dirige a eles uma advertência, diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Ou seja, eles estavam zombando da glória de Davi. Eles estavam zombando da honra que pertence ao rei, levantando falsas notícias, levantando mentiras contra aquele rei. Versículo 3, ele diz assim, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Os homens fazem escolhas, queridos, como nos dias de hoje, entre o bem e entre o mal. E Deus escolhe aqueles que vão agir sempre buscando o bem, porque são seus servos. Davi tinha convicção de que seus inimigos não venceriam, porque ele era o ungido do Senhor. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. Ele confiava na justiça de Deus. Então ele começa a apelar para os seus inimigos para que se voltem para ele. Por quê? Porque eles podiam também receber o benefício da proteção de Deus. Sentindo a perseguição, ele ora ao Senhor e veja como o Senhor age no coração dele. Agora ele começa então a alertar os seus inimigos. Olha, se vocês quiserem mudar de ideia, está em tempo ainda. Se vocês quiserem se voltar ao Deus Todo-Poderoso, ele pode mudar a vida de vocês. Ele diz isso no versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, Davi tenta trazer à consciência aqueles homens que queriam deturpar a sua glória e o seu trono. Por que Davi tinha essa convicção de que aqueles homens não iriam vencê-lo? Primeiramente, porque ele sabia que Deus o amava. Saiba, querido irmão, querido irmão, que Deus te ama. Davi tinha essa convicção do amor de Deus. Davi tinha a convicção de que Deus o escolhera para si. Como nós também em Cristo. Nós temos essa convicção de que fomos escolhidos antes da fundação do mundo e eleitos em amor para sermos o seu povo. Davi tinha a convicção de que fora ungido rei para o povo de Israel, pelo próprio Deus. Eu creio que veio à mente dele quando ele foi ungido, ainda adolescente, pelo profeta Samuel. Portanto, queridos, o servo de Deus, você e eu como servos de Deus, devemos reconhecer a cada passo a ação de Deus na nossa vida. Davi, desde lá, o aprisco das ovelhas, quando ele foi buscado pelos seus irmãos, ou quando ele tomava conta daquelas ovelhas e enfrentou perigos para proteger as ovelhas, desde aquele momento, até o momento agora em que ele está no trono de Israel, sentado no trono, ele sabia que o Senhor havia chamado e enchido de graça, porque Deus era o Deus da sua vida. Como é maravilhoso, irmãos, servimos a este Deus maravilhoso que está atento às nossas orações. Nós oramos a um Deus que nos ouve. Por isso, ore. Clame ao Senhor. Momento de angústia, momento de apreensão. Clame ao Senhor. Que nós servimos um Deus que nos ouve. E essa é a experiência de Davi. O segundo desafio que Davi nos lança, segunda parte da nossa mensagem, nós somos desafiados a confiar plenamente nesse Deus. Versículos 4 e 5, e diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Somos desafiados a confiar plenamente nesse Deus. E ele começa dizendo: irai-vos e não pequeis. Queridos, essa palavra irai-vos aqui refere a algo que vem de fora, algo exterior que nos agita e que nos provoca, e não uma ira que parte dentro do nosso próprio coração. Estou irado com fulano. Não é esse tipo de ira. Alguém causou a ira em você. Uma pressão externa causou a ira em você. Então, é sobre isso que Davi está dizendo aqui. E ele usa essa expressão repetida por Paulo em Efésios 4, 26, quando diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você não seja perturbado, induzido ao pecado, por causa dessa opressão que vem de fora, mas que você possa confiar em Deus e achar sossego. Irai-vos e não pequeis. Não permita que essas coisas, tantas que vêm lá do mundo para cima da gente, principalmente para cima da igreja, principalmente para cima do céu, Deus que não concorda com essas coisas do mundo, você pode confiar. Deus chama você a confiar nele e poder achar sossego no seu coração. Poder ter paz no seu coração. Eu não sei se alguém tem a Bíblia revista e corrigida e ela dá uma pausa aí nesse versículo 5. Aparece a palavra selá. Alguém tem aí? Tem. Então, a Bíblia mais antiga aparece. Então, a palavra selá significa pausa. E ela aparece exatamente aí entre o versículo 5 e 6. Ou seja, é um momento agora de refletir. Consultai o vosso travesseiro, diz o versículo 4, e sossegar. Quer dizer, dá uma pausa. Para tudo agora. Consulta o seu travesseiro e sossegue. É hora de se acalmar, é hora de refletir sobre a instrução da palavra de Deus para o nosso coração. E versículo 5 diz: oferecer sacrifício de justiça. E esse oferecer sacrifício de justiça significa oferecer com um coração puro e sincero. E ele diz: confiai no Senhor. Irmãos, qualquer tipo de sacrifício que a gente oferecer ao Senhor tem de ser oferecido de coração sincero. Qualquer tipo de oferta. A gente pensa em oferta só quando a gente pensa em dízimos, em dinheiro. Mas qualquer tipo de oferta que você fizer ao Senhor. Seja o seu louvor, os irmãos estavam aqui agora nos conduzindo ao louvor. Seja você trabalhando ali na mesa de som, ali no Data Show, né? Eu sou da época do Reto Projetorinho, que não existe mais, né? Mano Data Show, como Alessandro na câmera. Seja onde for que você estiver, você está oferecendo um sacrifício ao Senhor. E esse sacrifício tem de ser oferecido com sinceridade. Se eu olhar para o Jonas aqui, nosso pianista, e dizer, puxa vida, será que ele acordou cedo e falou, ih, gente, eu estou na escala hoje, que dureza, podia ficar dormindo, está frio. Né, Jonas? Eu que estou falando isso, tá? Não é você, não. Ah, mas eu vou, eu tenho dia, eu sou obrigado aí. Bom, isso não é sacrifício oferecido ao Senhor. O Senhor não aceita esse tipo de sacrifício. Só quer sacrifício oferecido com sinceridade. Você desperta de manhã e fala, opa, hoje é meu dia de plantão. Né, Daniel? Hoje eu tenho de dirigir abertura, hoje eu estou na recepção, hoje eu sou um diabo de plantão, estou lá na porta, hoje eu tenho de ligar o som, hoje eu tenho de tocar violão. Que maravilha poder fazer isso para o Senhor. Isso é um sacrifício oferecido com sinceridade. E você fala assim, que hoje, que bom hoje eu posso ir à igreja. Hoje eu posso ver nosso diácono Everson, que eu não vi a semana toda. Hoje eu posso ver a irmã Ivone, que eu não vi a semana toda. Posso ver os irmãos todos. Estou feliz por isso. Estou feliz porque eu vou estar junto com os meus irmãos para adorar ao Senhor. Esse é um sacrifício oferecido ao Senhor com alegria e com sinceridade. Esse o Senhor recebe. Não é somente a sua oferta, seu dízimo, não. Sacrifício no Antigo Testamento foram uma maneira de, primeiro, buscar o perdão. Buscar a restauração de comunhão com Deus. Permitindo que a pessoa arrependida encontrasse refúgio. Esse era o sentido do sacrifício. As famílias vinham de longe, traziam seus cordeiros, quem não podia trazia uma pomba, quem não podia trazia rolinha, mas traziam seus sacrifícios, primeiramente em busca de perdão, já apontando para o sacrifício de Cristo que traz o perdão, buscando a restauração da comunhão com Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E permitindo que essa pessoa sentisse no coração, amada por Deus, refugiada nesse Deus Todo-Poderoso. Absalão também oferecia sacrifício. Ele e seu exército de rebeldes. Mas para eles não valia nada aquele sacrifício. Diante de Deus não valia nada. Porque não eram oferecidos com propósitos dignos diante de Deus. Quantas vezes, querido, nós somos tentados a querer negociar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor vai fazer aquilo. Não. Deus não negocia conosco. Deus demonstra para nós o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua justiça. E Ele espera que a gente corresponda a tudo isto com um coração sincero, confiando nele integralmente, e não confiando em oferendas e cerimônias. Muitas vezes, querido, a gente corre o risco de dizer, ah, o culto hoje foi maravilhoso, a liturgia foi maravilhosa, o ministério de louvor está todo inspirado hoje, a gente confia em liturgias, a gente confia em cerimônias, e não confia no Deus que comanda isso tudo. Que Deus trabalhe, queridos, nossas vidas, para podermos sempre confiar totalmente nesse Deus. Que a confiança sua em Deus, essa confiança total em Deus, te mova sempre a trabalhar para Ele e para a glória dEle. Em terceiro lugar, versículo 6, e 7, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, com lhes a fartura de cereal e de vinho, recebendo a alegria que vem do Senhor. Primeiro, você ora e Deus responde. Em segundo, você é desafiado a confiar plenamente nesse Deus. Em terceiro, você agora vai tomar consciência da alegria que vem do Senhor, que você pode receber no seu coração. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Aqui, queridos, Davi estava se referindo a alguns dos seus seguidores que ficaram desanimados por causa daquela perseguição, por causa daqueles momentos difíceis. Alguns dos seus seguidores ficaram desanimados. Como servos de Deus, nós corremos o risco também, diante de tanta injustiça, diante de tanta corrupção, tanta coisa errada, a ficar desanimados também. Quem nos dará a conhecer o bem? Vai acontecer alguma coisa de boa? A gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso. Muitas vezes, queridos, a aparência é contrária à vitória. As dificuldades são tantas que a gente fala, não vai ter jeito dessa vez. E muitos buscam, queridos, muitas vezes, sinais visíveis do favor de Deus. Se não acontecer isso, eu não acredito. Se Deus não fizer um milagre, eu não acredito. Mas Davi nos chama a quê? A confiar no Senhor. A ter uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, buscarmos bênçãos espirituais, ao invés de nos preocuparmos com a abundância de bens, como ele diz aqui, versículo 7, mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles. Senhor, a minha alegria está no Senhor. Nós cantamos aqui, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu fico imaginando muitas vezes, querido, esses homens que são poderosos aos olhos deles, né, com tanta corrupção, com tanto dinheiro nas suas contas no exterior. Será que essas pessoas têm alegria? Correndo o risco de ser descoberta a qualquer momento, precisando de pagar os outros para que não seja condenado. Precisando de falar mentiras para poder achar que estão vivendo. Então, Davi nos dá esta lição preciosa, aqui no versículo 7. Mais alegria me puseste. Quem vai colocar alegria no seu coração é o Deus Todo-Poderoso. Não são os bens. Davi fala isso com toda segurança. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal. As pessoas que não têm Jesus, elas só têm alegria quando se apegam com o bem material. Mas quando perde, é um desastre também. Me lembro quando houve a grande mudança no governo brasileiro com Fernando Collor. Lá em Ipatinga tinha um homem que era considerado o homem mais rico da cidade. O nome dele era Lázaro. Eu posso falar porque ele já morreu, vocês não vão saber quem é. E era o mais rico da cidade. Todo mundo precisava de dinheiro, corria com ele. E quando houve essa mudança muito grande, que tudo foi confiscado, o que aconteceu com Lázaro? Deu um tiro no ouvido. Que alegria é essa? Que segurança é essa? Quando ele viu os bens dele todos serem apreendidos, ele se desesperou e deu cabo à sua vida. Por isso, Davi diz assim, no versículo de número 7. Mas alegria me pusesse no coração, porque a alegria deles quando lhes há fartura de cereais e vinho. E Davi continua dizendo, versículo de número... Senhor, versículo 6, a última frase. Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Que coisa maravilhosa, irmãos, essa experiência de Davi. Ele quer ter uma experiência com a face de Deus. Ele quer ter uma experiência com a luz de Deus. Essa face que mediante a fé nós podemos perceber através da comunhão com Deus. Queridos, eu não sei se cada um que já teve essa experiência, quando você mergulha naquele momento tão profundo com Deus, que parece que Ele está ali sentado do seu lado. Essa experiência que Davi está falando aqui. A luz do teu rosto. Brilha, Senhor, no meu coração. Brilha, Senhor, na minha vida. Senhor, manifesta o teu poder na minha vida. E isso tudo vai afugentar qualquer sombra de pessimismo. A presença de Deus, qualquer sombra de pessimismo é desbaratada. Ela tem de fugir. Nós estávamos uma vez, uma tarde de oração, nós tínhamos um grupo, mais ou menos 15 pessoas, que toda segunda-feira a gente orava de 1 às 5. A gente ia para o monte, no meio de uma plantação de eucalipto. O dono mandou até limpar lá para a gente, ter um lugar, e falou, não, quero que seja um lugar abençoado, que esse lugar antigamente era um terreiro de macumba, hoje vai ser um lugar de adoração a Deus. Então, a gente, toda segunda-feira, a gente juntava esse grupo, 15 pessoas, 20 pessoas, presbiteriano, pastores, a gente ia para lá. E passava a tarde orando, de 1 às 5. 4 horas de oração. E uma tarde, queridos, o demônio manifestou no nosso meio. É difícil a gente pensar isso, né? Mas não tinha lá só pessoa crente, só pessoa que tinha. Mas um dos membros da nossa equipe se descuidou. O inimigo usou dele para tentar atrapalhar a nossa reunião. E essa pessoa começou a falar com uma voz estranha, que não era a voz dela, de vocês estão perdendo seu tempo, seu terreno aqui é meu. Esse Deus de vocês não vai ouvir a oração que vocês estão fazendo. Vocês estão perdendo seu tempo. E eu não vou sair daqui. Vou ficar aqui atrapalhando vocês. Aí um dos irmãos falou, gente, vamos cantar. Vamos dar ouvido para isso, não. Vamos adorar a Deus. E nós começamos a cantar. Todos com o rosto em terra. Literalmente, nós ajoelhamos, colocamos o rosto no pó. Começamos a louvar a Deus. Desafinado, sim, porque não tinha nenhum músico lá, né? Nenhum instrumento. E, de repente, irmãos, brilhou uma luz tão forte ali que o inimigo falou, eu tenho de ir embora, eu não posso ficar aqui. E desapareceu sem barulho, sem alarde nenhum. Eu imagino uma experiência sempre assim quando Davi fala no texto, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles. Queridos, o gozo espiritual estava transbordando no coração de Davi. Valia muito mais de qualquer prazer. Por quê? Por causa da presença do Senhor. A presença de Jesus supre todas as nossas necessidades espirituais. Isso também é transferido para as nossas necessidades físicas. Porque a opressão que vem de fora deixa a gente triste, deixa a gente abatido, desanimado. Muitas vezes traz dor de cabeça, traz problema no estômago, traz dor na coluna. Mas se você se refugia no Senhor, se você busca esse Deus em quem você deve confiar plenamente. E a luz dele brilha sobre você. Todas essas coisas desaparecem. Você pode cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós não combinamos, tá? Para cantar esse cântico hoje, a começar o nosso culto com esse cântico. Essa coisa de Deus. O John até perguntou sobre o que eu ia pregar, mas ele, acho que ele nem estava preocupado em ajeitar as coisas, porque não ligou uma coisa com a outra. Né? Mas isso é de Deus, irmãos. O gozo espiritual que transporta no coração vale muito mais do que quaisquer prazeres materiais. Davi fala isso. Ele quer que você tenha essa experiência na sua vida. Versículo 8, nossa última divisão. Hoje o sermão Batista está 4 divisões. Versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. A igreja toda, vamos lá. Verso 8. Vamos lá, em paz. Vem Jeremias Pereira, que esteve conosco ano passado, pregando sobre esse texto uma vez, a gente falou que esse aqui é o lexotan do crente. Você não tem sono, está com insônia. Fale com o Senhor. Fale, Senhor, em paz, me deito. E logo pego no sono. E só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Queridos, isso significa a tranquilidade que não depende das circunstâncias. Já pensaram Davi ali numa caverna escura, sujeito a escorpiões, a serpentes, a todo tipo de animais selvagens? Ele diz, em paz me deito. Ele não estava deitando num colchão de... Como é que fala? Mola o quê? Esse colchão novo que existe por aí? Ensacada. Ele não estava deitando num colchão assim. Ele nem numa rede, como lá no Nordeste, é tão bom a gente dormir na rede, né? Mas ele estava deitando no chão. Talvez na pedra. As circunstâncias não eram circunstâncias para ele dormir tranquilo. Mas ele pode dizer e compartilhar com você e comigo, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Irmãos, que experiência com Deus. Eu desejo do meu coração que você tenha essa experiência com Deus também na sua vida diariamente. Apesar de perseguido. Apesar de não ter nada ali naquela hora, talvez nem o que comer, Davi conseguiu deitar e dormir sossegado. Deus é maior do que todos os problemas, provações e adversários que nos perturbam. Guarde isso no seu coração. O Deus a quem eu sirvo, ele é maior do que todos os problemas, todas as provações e os adversários que nos perturbam. Paulo, se dirigindo à igreja de Filipos, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Que glória, irmãos. A paz do Senhor que nos guarda quando nós confiamos de fato nele. Essa paz guardará os nossos corações. Portanto, com toda a confiança nesse Deus maravilhoso, Davi deita e adormece. Quantas vezes a pessoa diz, ah, essa noite eu virei na cama a noite toda e não consegui dormir. Que notícia horrível essa, né, gente? Eu não conheço isso, graças a Deus. Nunca perdi uma noite de sono. Nenhuma preocupação ou ansiedade o deixa virando de um lado para o outro sem conseguir dormir. Davi deita no chão, sabendo que existem ali escorpiões, que existem ali serpentes, que existem ali animais selvagens. Mas ele deita. E dorme tranquilo, porque ele confia plenamente no seu Deus. A segurança física, bem como a paz de espírito, são dádivas que Davi recebera da parte de Deus. Irmãos, conta-se que certa vez um rei chamou os pintores do reino e falou: eu quero um quadro, uma gravura, uma pintura que demonstre a paz. E todos eles começaram a pintar. E ele falou, além de receber honras do reino, essa pessoa vai receber também uma recompensa financeira. E chegou o dia da exposição, então o rei veio, um conhecedor de artes, e começou a analisar os quadros, todos eles. E ele separou dois. O primeiro quadro mostrava um lago, sereno, tranquilo, né, sem ondas nenhuma, sem vento nenhum, com as nuvens brancas, o céu azul. Mostrava paz. E o outro quadro que o rei escolheu era um quadro cheio de montanhas, cheio de precipícios, um céu escuro, ameaçador, ventos, uma cachoeira muito forte e, debaixo dessa cachoeira, uma fenda da rocha. E, como o rei era, assim, especialista em arte, ele foi percebendo todos os detalhes do quadro. E ele percebeu que, num lugar onde estava muito tumultuado ao redor, havia um ninho de passarinho, na fenda da rocha, perto da cachoeira. E lá estava a mamãe passarinho com seus filhotinhos, cuidando de seus filhotes. Então o rei escolheu aquele desenho como representante da paz. E ele explicou, sabe por que escolhi esse quadro? Porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é um estado de espírito. Paz é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma do coração. Esta é a paz verdadeira. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, ou só, porque, Senhor, só tu me fazes repousar, Senhor. Eu quero encerrar, queridos, deixando aqui alguns desafios. Primeiro, a fé que não teme os inimigos. Como eu disse, Davi não menospreza os inimigos. Eles são poderosos, eles estão bem armados, eles têm estratégias. Mas ele depende totalmente de Deus. E ele reconhece que a ajuda, que o seu refúgio, que a sua libertação vem de Deus. Creia em Deus, você não vai ficar com medo das circunstâncias. Confesse sua fé nesse Deus Todo-Poderoso. E você não vai ser afligido pelas circunstâncias exteriores, porque você crê nesse Deus que traz libertação. Segundo desafio, humildade diante de Deus e corajoso diante dos homens. Como eu disse, Davi sabia da força dos seus inimigos. E ele não desprezou seus inimigos, mas ele confiou em Deus. Veja que ele começa o salmo orando. Versículos 1, 2 e 3, ele fala com Deus. Somente o versículo primeiro. E do versículo depois em diante, ele começa a falar com os homens. Então, isso nos ensina, queridos, que antes de falar com os homens, nós precisamos falar com Deus. Antes de você tomar qualquer atitude, fale com Deus primeiro. Antes de você falar com os homens, fale com Deus. Esta é a ordem certa. E Billy Graham diz assim: teríamos mais coragem espiritual em nossas conversas com o nosso próximo se tivéssemos mais tempo de conversa com Deus. Quem tem santa confiança em sua comunhão com Deus não tremerá diante dos homens. Essa frase de Billy Graham. É um desafio para a nossa vida. Terceiro desafio: a fé produz pessoas otimistas. Qual é a nossa primeira reação quando surge uma dificuldade? Murmurar. Murmurar. Reclamar de Deus. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Quem estava dizendo isso eram os companheiros de Davi, que estavam com ele lá na caverna. Ele se sentiu totalmente derrotado, sem qualquer possibilidade de vitória. Irmãos, esse tipo de pessimismo nos priva de bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. A pessoa pessimista, ela perde muitas bênçãos que Deus quer derramar sobre ela. Por quê? Porque o servo de Deus não pode nem deve ser influenciado por aquilo que está ao seu redor, mas por aquilo que ele crê. Estou bem certo que ele é poderoso, diz Paulo, para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. E Paulo estava preso, e Paulo estava acorrentado, e Paulo estava algemado, e Paulo tinha sofrido açoites. As circunstâncias eram terríveis, mas ele cria no Deus que podia todas as coisas. E por isso ele pode dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um pouco de fé nos transformará em otimistas. Quarto desafio, sono dos justos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Existem dois tipos de sono. O primeiro sono é o sono da presunção, que é o sono de Jonas. A tempestade batendo o navio, jogando de um lado para o outro. E diz o texto que Jonas, deixa eu ler o texto aqui, diz o seguinte. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, este é o sono da presunção. Ao invés de estar orando, está dormindo. Que o Senhor nos livre desse sono. Sono da presunção. E outro sono, o sono da santa confiança e consciência tranquila. Sono da santa confiança e consciência tranquila. O barquinho estava sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas, os discípulos apavorados, e o Senhor Jesus fazia o quê? Entretanto, Jesus dormia. É o sono da santa confiança e da consciência tranquila. Pedro, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, preso, guardado por soldados, diz Pedro, dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias de sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Dormia tranquilo, Pedro. E esse sono de Davi, do versículo 8. É o sono de quem confia em Deus. E sua consciência está tão tranquila que ele pode deitar até no chão duro. Até para quem tem problema de coluna, né? Pode deixar deitar no chão duro e dormir tranquilo. Porque só Tu, Senhor, me fazes dormir seguro. Querido, isso é proteção da parte de Deus. E essa é a melhor segurança que nós temos. A gente imagina os reis, né, antigos, quando entravam na sua câmara para dormir, ficavam ali aqueles soldados à porta, vigiando a noite toda, enquanto o rei estava lá dentro, dormindo. Mas eu imagino que nenhum daqueles reis podia dormir tão tranquilo, com toda aquela segurança, como Davi deitado no chão daquela caverna escura, fria, suja. Cercado de perigos, mas ele podia dormir por causa da proteção que vinha da parte de Deus. A proteção da parte de Deus é a nossa melhor segurança. Deus era uma proteção mais do que suficiente. Davi estava sós com Deus e somente Deus era a proteção mais do que suficiente. Abra o seu coração nesta manhã. Para esse Deus que é o Deus em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos depositar nossa confiança e ter paz no coração. Vamos orar? Pai querido, como é bom a gente conhecer o servo do Senhor como Davi. Como é bom a gente penetrar a experiência desse teu servo. Quando pôde professar a fé no Senhor. Pôde professar a confiança no Senhor. E pôde assim ter uma vida totalmente dirigida pelo Senhor. Pai, que essa seja a experiência de cada um de nós aqui nesta manhã. Pai, vivemos momentos atribulados, momentos de guerra, guerra química, opressão, mentira, corrupção, tramas. Mas, Pai querido, a nossa confiança está no Senhor. E a nossa paz independe dessas circunstâncias do mundo. Que o Senhor é a nossa paz. Fortalece a tua igreja nesta manhã, Pai querido. E se alguém que está vivendo um momento de tribulação, um momento de pessimismo, que seja tocado pelo teu Espírito Santo nesta manhã, para experimentar o gozo da comunhão com a tua presença. E assim ter um coração cheio da tua presença. E poder dizer como Davi: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E agradecemos, Pai, pela vida da igreja. Em o nome do Senhor Jesus.